visualizações e paredão avalanche. Estoura a princesa aí, viu? Eu te dei uma rosa, encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho mostra seu rosto bonito. Se alguma vez foi amada ou se tem amor proibido. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, amor. Você é a rosa que me dá calor. Você é o sonho e minha solidão. Um abismo azul, um eclipse do mar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, amor. Eu sou satélite, você é meu sol. Um universo de água natural. Um espaço de luz feito só pra nós dois. Paredão miserê, paredinha Flavio Motos. Simbão! Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho. Não sei se estava nua ou se tinha algum espinho. Se uma gota de orvalho molha seu rosto bonito. Se alguma vez foi amada ou se tem amor proibido.